Quem é a rádio do verão? Praia e sol, é verão. Pele bronzeada, clima tropical. Beijos e abraços, corpo molhado, sintonizado em você. E da Baiana FM 93,1. Itabaiana FM 93,1. Música, condição. Itabaiana FM, a rádio do verão. FM Itabaiana, sintonizada em você. Narciso Enxovais informa a hora certa. 8:01. Começou, já começou o assunto.